Chega de contar os mortos, muitos deles vivos entre nós. A hora é de alimentar a vida. Lágrimas não enchem barriga e as desculpas são sempre as mesmas. Tá proibido chorar sem lutar. Vamos à luta, não dá mais para esperar. As quebradas estão mais quebradas do que nunca e precisamos estar inteiro para consertá-las. Já disse o poeta pra frente sem desanimar. Cabeça erguida, mão dada que sozinho não dá. Caneta e papel, limite é o céu, vai lá. A vida não é mel, às vezes é de amargar. Pegar ou largar, correr ou parar, não sei. Quem foi que falou que ser sofredor é lei? A vida voa, gente nela, sem paraquedas. Tem que encarar, se pular já era. Tem que sonhar, tem que lutar, tem que viver. Nunca esquecer que vai amanhecer. Gente que só percebe a luz do sol quando é quase noite. Aí já é tarde demais. Já é tarde demais. Já é tarde demais. A vida é louca, mas nós vamos lutar. Cabeça erguida sem desanimar. Só tem conquista quem tem fé. Não se divida quem tem fé. A vida é louca, mas nós vamos lutar. Cabeça erguida sem desanimar. Só tem conquista quem tem fé. Não se divida quem tem fé. Sabe? Quando você para pra pensar e observa que no meio da estrada a esperança entrou na reserva. É bom pro coração pra descongelar. Mais cedo ou mais tarde você pode precisar. Por que que a união anda tão distante? Construímos muro ao invés de ponte. Futuro é uma bala perdida, meu filho. Mas é você quem afeta o gatilho. Uhum. 9 meses pra nascer, 9 meses pra gerar. Ser mulher é ter fé, resistir, superar. Na guerra é nós que enfrenta os tanques. Roupa suja, vida dura, sem amaciante. E é de mim se não fosse os neurônios nessa briga de silicone e hormônios. Mas já dizia o poeta do gueto: quem não tem valor tem preço. A vida é louca, mas nós vamos lutar. Cabeça erguida sem desanimar. Só tem conquista quem tem fé. Não se divida quem tem fé. A vida é louca, mas nós vamos lutar. Cabeça erguida sem desanimar. Só tem conquista quem tem fé. Não se divida quem tem fé. Nós é tudo contra, nada em prol. Várias noites em claro por um dia de sol. Pras pancadas da vida, tio, não tem gelol. Tem que comer a isca sem morder o anzol. Será que eu sou sentimental ou será aquecimento global? Meu coração derrete vendo os pivete no sinal. Vendendo rastros, irmão, toma Nescau. E no Natal, a champanhe foi água com sorrisal. É mal, por que que a vida é assim, eu pergunto. Ajudo, só que eu não posso salvar o mundo. Toda vez que essa deprê me afeta, desligo a TV, vou pro sarau ouvir o poeta. Fique esperto, amar ao próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Tenho más notícias, quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a sua verdade? Qual é a sua mentira? Seu travesseiro vai te dizer. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. É necessário ter o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar. A luta é para uma vida inteira. Direto das veias abertas da América Latina, Sérgio Vaz, poeta da periferia.